Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo todas as músicas enfocadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ela reside aqui em São Carlos, ela é a nossa gente ouvinte, Dona Silvia. Dona Silvia, a próxima vez, mande para nós o seu sobrenome, porque nós gostamos de falar sobre as pessoas que participam, dando nome e sobrenome. Ela se intitula apenas a ouvinte Silvia. E para ela, Dona Silvia, nós vamos rodar de acordo com a sua pedida. Marília Medalha, defendendo do poeta Hermínio B. de Carvalho, a composição muito executada nos anos 60 e 70, Pressentimento, Doris Monteiro. Talentosa Doris Monteiro também desfila. Doris Monteiro canta, do Bruno Gomes, em adaptação para o nosso idioma, música mundialmente conhecida, É Cedo para Amar, Tu Yang. Ainda para ela, nossa gente ouvinte, que se intitula apenas Silvia. A Silvia, a próxima vai nos enviar o seu sobrenome. Ela ainda quer ouvir do Valdir Soriano. Esta gravação muito bonita, feita pela cantora Maria Creuza lá nos estúdios da RCA Vitor. Em belíssimo arranjo, Maria Creuza canta do Valdir Soriano, Tortura de Amor. Segredo, quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunta toda hora e a resposta é um silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta, já escuto os teus passos procurando meu abrigo. Vem, que o sol raiou, jardins estão florindo, tudo faz pressentimento que este é o tempo ansiado de se ter felicidade. Ai, ardido peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunta toda hora e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Já escuto os teus passos procurando meu abrigo. Vem, que o sol maior, os jardins estão florindo, tudo faz pressentimento que este é o tempo ansiado. Felicidade. Se alguém por acaso disser, é cedo demais para amar. Diremos que o amor bem cedo nos uniu e nada poderá nos separar. E quando no outono da vida de nós o inverno se acerca, iremos unidos repetir: nunca é cedo para amar. Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, da pedida sonora Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. A reunião dos maiores ídolos da Era de Ouro do Rádio com as músicas tocadas no Rádio da Vovó. Mas, envie uma cartinha para nós, gente ouvinte. Coloque nome da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Vamos atender nesta manhã o nosso gente ouvinte que reside aqui em São Carlos, o senhor Alberto de Almeida Martins, que pela vez primeira está conosco, e ele quer ouvir do saudoso musicista que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro, Ernesto Nazaré, que assina para o conjunto A Cor do Som, Brejeiro. Francisco Petrônio também desfilando em nosso coreto imaginário e saudoso, e vai cantar do Carlos Gomes, aquele que nasceu em Campinas e que se tornou mundialmente célebre, Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani, com esta modinha, Quem Sabe. Tudo isso para ele, senhor Alberto de Almeida Martins, que pela vez primeira participa desta audição, ele que reside aqui em São Carlos e ainda quer ouvir, com Nelson Gonçalves, arranjo do maestro Nelsinho. Do saudoso poeta da Vila Noel Rosa, Nelson Gonçalves dá o recado em Quando o Samba Acabou. Thank you.